para a evolução. Pensar que o campo que foi só meu no passado hoje está retalhado, tal e qual meu coração. O campo aberto, sem divisa e sem nada, onde eu criava boiada, pastando o barzedo afora. Está cortado por estradas de rodagem, que apagaram a imagem dos campos verdes de outrora. Eu sinto mágoa quando olho na distância o campo da minha estância totalmente retalhado. Sei muito bem que o progresso é necessário, mas com isso o proprietário se julga prejudicado. O maquinário cortou meu campo esperança, que eu recebi de herança quando o papai faleceu. Até a capela onde meus antepassados foram um dia enterrados, o progresso removeu. Cheguei a sonhar um dia que o progresso bem podia ter sido mais camarada, pois tanta gente até fora deste estado já tem se alimentado com carne da minha boiada. Sei que o meu sonho não pode ser realidade, pois o Brasil na verdade precisa da evolução para o nosso nível de riquezas aumentar, que esta terra se igualar com qualquer grande.